Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Agora, na Geografia Rock. Notícias. O presidente Jair Bolsonaro anunciou o fim da bandeira de escassez hídrica, em vigor desde setembro do ano passado, e a volta da bandeira verde na conta de luz a partir do próximo dia 16. A nova data é uma antecipação em relação ao prazo esperado para a troca da bandeira, que seria no fim deste mês de abril. Pelas contas do governo, a conta de luz teria redução de cerca de 20% com o fim da cobrança de taxa extra para bancar o funcionamento de termoelétricas. Especialistas ouvidos pelo Estadão Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, afirmam, no entanto, que a queda deveria ser diluída com os reajustes das distribuidoras que serão estabelecidos ao longo deste ano. A PSR, a maior consultoria de energia do país, estima que, em média, esses reajustes serão de 15%. Então, computados os aumentos tarifários em 2022, a redução média na conta de luz do consumidor residencial deverá ser de 6,5%. As informações são do Estadão Conteúdos. Lideranças do MDB, do PSDB, do União Brasil e do Cidadania fizeram uma reunião para tratar de um candidato único à presidência da República. O encontro contou com os presidentes dos respectivos partidos, Baleia Rossi, Bruno Araújo, Luciano Bivar e Roberto Freire. A promessa é chegar a um consenso até 18 de maio. Segundo nota com a assinatura dos quatro presidentes, na próxima quinta, dia 14, o União Brasil vai confirmar o nome do candidato da legenda para apreciação dos demais partidos. Conclamamos outras forças políticas democráticas para que possam se incorporar a esse projeto em defesa do Brasil e de todos os brasileiros, conclui o texto. Esses partidos estão se unindo para formar a chamada Terceira Via. As informações são do Notícias 24 Horas. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que determina a apreensão de veículos usados no tráfico de drogas, mesmo se tiverem sido adquiridos de forma legal. A aprovação foi publicada no Diário Oficial da União de ontem. O texto havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 17 de fevereiro deste ano de 2022. Até então, a restituição dos veículos apreendidos no transporte de entorpecentes dependia de comprovação da origem lícita do bem. Com a mudança na legislação, essa comprovação não será mais necessária e, se houver interesse dos órgãos de segurança pública, os veículos poderão ser incorporados ao seu patrimônio. A medida abrange veículos automotores, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte ou maquinários, informou o governo federal. As informações são da Agência Brasil. O secretário de Saúde do Distrito Federal, Manuel Pafiadash, criou um grupo de trabalho para rever o contrato de gestão do IGES Distrito Federal, no Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal. A iniciativa ocorre após uma série de suspeitas e até uma operação do MPDFT, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, dentro do órgão. Segundo a Secretaria de Saúde, o grupo deverá apresentar proposta de revisão do contrato de gestão do IGES Distrito Federal para otimizar o monitoramento e fiscalização do contrato de gestão firmado com o Instituto. O IGES, juntamente com a Secretaria de Saúde, é responsável pelo Hospital de Base do Distrito Federal, também do Hospital Regional de Santa Maria e das unidades de pronto atendimento, as UPAs. O grupo terá como uma de suas missões tornar mais claras as metas a serem atingidas pelo órgão e os respectivos prazos de execução delas, e criar critérios de avaliação de desempenho objetivos, além de indicadores de qualidade e produtividade. A criação do grupo de trabalho foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. As informações são do Correio Brasiliense. A justiça norte-americana multou uma empresa de energia eólica pela morte de 150 águias desde 2012. As aves morreram com impacto nas pás das torres eólicas. Os incidentes foram registrados em pelo menos 8 estados. Lembrando que a águia careca é símbolo nacional dos Estados Unidos. Por cada águia morta, a multa vai ultrapassar os $30 mil. De acordo com a CEO da empresa, as colisões de pássaros com torres eólicas são acidentes inevitáveis e que não deveriam ser criminalizados. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson defende a ideia de que atletas transgêneros não devem competir em modalidades femininas. Sua posição pode ser considerada controversa, mas Boris reitera: isso não significa que eu não seja imensamente solidário com pessoas que querem mudar de gênero. Essas questões são complexas e não podem ser resolvidas com uma legislação rápida e fácil. Lembrando que, recentemente, a ciclista Emily Brits, que assumiu ser transgênero em 2020, mas continuou participando de eventos masculinos, foi impedida de participar do Campeonato Britânico por ainda estar registrada como homem na União Ciclística Internacional. Pesquisadores norte-americanos descobriram no estado da Dakota do Norte fósseis de dinossauros que possivelmente foram mortos e sepultados no dia em que um grande asteroide atingiu a Terra e provocou a sua extinção. E os pesquisadores encontraram em tênis uma perna de um dinossauro em bom estado de conservação, com parte da pele ainda. Acredita-se que a última grande extinção em massa na Terra aconteceu devido ao impacto de um asteroide de mais de 12 quilômetros de largura. O Bundestag, parlamento alemão, através de sua comissão de defesa, autorizou a compra de armamento para equipar drones no país. Uma decisão inédita. A Alemanha deve comprar pelo menos 140 mísseis para equipar seus drones modelo Heron TP. A Alemanha deve receber esses mísseis em até 2 anos. O norte-americano Stephen Ray Hassler foi condenado a 650 anos de prisão por crimes sexuais que cometeu na década de 80. Shelby arrombava casas à noite, armado, acordava suas vítimas, as imobilizava e as torturava sexualmente. Ele foi identificado através de um exame de DNA, material que foi extraído do envelope de uma fatura de água que Hassler tinha lambido. O homem atualmente tem 59 anos. De acordo com o procurador do caso, Bradley Landerweller, Stephen Ray Hassler é um dos predadores mais malvados, perigosos e sádicos que tive o prazer de processar nos meus mais de 30 anos de carreira. Extraiu grande prazer através dos seus métodos desnecessariamente brutais de aterrorizar e torturar sexualmente as suas vítimas. De acordo com a imprensa norte-americana, a Coreia do Sul possivelmente fará um teste nuclear no dia 15 de abril, bem no aniversário de nascimento de Kim Il-sung, fundador da dinastia que atualmente comanda o país. A expectativa é que o líder norte-coreano faça uma nova provocação justamente nessa data. E na última terça-feira, a irmã de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, disse que a Coreia do Norte faria uso de armas nucleares para eliminar o exército sul-coreano se a Coreia do Sul lançar um ataque preventivo. Você ouviu direto da redação na Geografia Rock. As principais notícias do Brasil e do mundo. De volta a qualquer momento.